Sama Gol, bom dia, Gol 9963, saída Sama 1, passa Mili, presença sucesso para Mili, 364. Aqui Gol 9, para Mili, 360, Sama 1, Gol 9963. 4098 Salvo 1, 2, 4098 Salvo 1, 2, 4098 19. Salvador, 330 Acor 1, 210 México. Sure.